Salvador, bom dia, 3520 Dan. A informação é a Eco. 3520, bom dia, Aracaju, pronto, qual? Afirmativo, prosseguir. Autorizado Aracaju, minivan 190, decola da 10, curva esquerda, saída Pucajama, após direto Aracaju. Controle 1208, transponder 5501. 190 autorizado Aracaju, Pucajama, e vou na ponte Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, 208, 5501, transponder 3520. 5-3-0, correto, reporte pronto. Pois é. da Eco, autorização Guarulhos. Informação Foxtrot, só horário atualizado, só um minuto, cópia Guarulhos. Ok, entendi. Autorizado, Guarulhos 360, apêndulo 10 até bridge, após apêndulo 16, decolagem da 10, curva direita, saída da EL, leda bridge, controle 1208, transponder 5510. Autorizado 3, confirma o nível 360? 360, nível. Autorizado 360. Guarulhos, apêndulo 10, bridge, apêndulo 1, fala com curva direita, falando 10, saída da EL, da bridge. Transponder 5510, controle na saia 208, 817, tá bom? 817, correto, reporte pronto. torre, congestionamento 3520-004. 3520 autorizado, aguarde táxi. 3520. Bruno 8 no 7 da Gol para pushback acionamento na 03. O 7 é o próximo para push no setor do pátio. Entendi. Para o táxi 3520-070 a bordo, Recife, 2 horas. Ciente, via Índia, ajuste no 016, reporte pronto. Via Índia 1016, reporta pronto na bola de espera, 3520. No 7, após o Airbus vibrar o pátio, autorizado a iniciar o seu push. Quem vai coordenar com a sua solo, Gol no 8.